estabilizado pelo mic amplificado. Entre o grave e o médio agudo eu me mantenho equilibrado, conectado a várias realidades, algo além do imaginável. Inacreditável é o fato de existir algo tão extraordinário. Rimas e batidas na mais perfeita sintonia. Estilo arcano hip hop já faz parte de minha vida. Dádiva concedida pelo grande pai que é tudo espia. Concebido só escolhidos o tão sonhado dom da rima. Versar, dom de te fazer pensar. Versar, dom de te fazer viajar sem sair do lugar. Expressar algo além da realidade de concreto, uma nova forma de pensar, de agir, um novo dialeto. Entre DJs, b-boys e writers eu me sinto bem. Sabedoria inefável, cultura aqui da rua vem. Apenas faço meu papel nesse cenário grandioso que te intriga. Te faço pensar e ao mesmo tempo dançar com rimas positivas. Versos batidas na mais perfeita harmonia. Analogia, ideologia que o mic amplifica. B-boys, writers, DJs, são os elementos da cultura de rua que não tem fim. Versos batidas na mais perfeita harmonia. Analogia, ideologia que o mic amplifica. B-boys, writers, DJs, quatro elementos da cultura de rua que não tem fim. 92, conhecendo funk, jazz, soul, blues. Em 82, nascido no cortiço Vila Maria. A raiz negra, black power, meu coração germinaria. Uma força maior que me agitava, e por mais que eu estava, as pernas não paravam. África, Bambada, Rodney, Kool-Aid, DJ, Jazz, Jeff, Star, Funk, Family. Furacão 2000, os beats poderosos como nunca se viu. Junto com o primeiro elemento do hip hop nas paradas. Era assim o b-boy com sua ginga, muito de vento no chão quadriculado eu venerava. Cheio de luz a minha pessoa personificava. O saudade e Guarulhos, União Break me jogava. Na antiga casa do som só parava quando a roda acabava. Nos outros elementos já tava dando uma curiada. Não podia ver uma parede branca, já logo rabiscava. Sonhava e sonhava, eu era feliz e ainda sou. Funk, rap, imortal na vitrolinha, vou que vou. Versos batidas na mais perfeita harmonia. Analogia, ideologia que o mic amplifica. B-boys, writers, DJs, são os elementos da cultura de rua que não tem fim. Versos batidas na mais perfeita harmonia. Analogia, ideologia que o mic amplifica. B-boys, writers, DJs, quatro elementos da cultura de rua que não tem fim. E apresentações solenes, onde a cultura lipida como diamante. Persistência, verdadeira mágica perfeita. Lançada em pequena escala, onde a luz e o ensinamento dos cinco elementos. Hip hop constante, relevância, seus seguidores em sintonia, se dedicando no dia a dia, obstruindo barreiras defensivas, reverenciando a qualidade, se juntando com a harmonia, purificados pela sabedoria, é que a cultura me ensina e contagia, o instinto que eu sigo desde menino, obtendo a arte, recebendo a chave, dando verdadeiro valor ao coletivo, para sair da escuridão e comprovar a elevação, estruturas diferentes, com o mesmo grau de inspiração, sentimentos ultrapassando muros da impossibilidade, traçando com espírito novos objetivos, sem desigualdade, humildade, o principal intuito para manter a vantagem, sincronia perfeita, evolução da arte na vida, cultivando impulsos que me motiva. Cinco maravilhas, cinco modos simbólicos de atuar. Espetáculos e estilo livres, onde o desempenho é o exemplo. Papel crucial para prosperar com bom fundamento, tornando real elo entre cada elemento. Flui bem em conteúdo para receber o trunfo, usufruir em tempo real o fim do tormento. Versos batidas na mais perfeita harmonia. Analogia, ideologia que o mic amplifica. B-boys, writers, DJs, são os elementos da cultura de rua que não tem fim. Versos batidas na mais perfeita harmonia. Analogia, ideologia que o mic amplifica. B-boys, writers, DJs, são os elementos da cultura de rua que não tem fim.